Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi bete, aku lagi sensi. Bye. Performance by DJ Opus Remix.